gente finge que te esqueceu pra não ficar carente. Na verdade eu só queria gente. Engano todo mundo exceto meu coração. Cada te amo que eu te digo em cima do colchão e ele grita não ama não. O fígado já derreteu, desse jeito eu nem sei mais quem sou eu. E era eu que não me apaixonava, era eu que só raparigava. Fui eu, queimei a língua com um beijo seu. E era eu que não me apaixonava, era eu que só raparigava. Finge que te esqueceu pra não ficar carente. Na verdade eu só queria gente. Engano todo mundo exceto meu coração. Cada te amo que eu te digo em cima do colchão e ele grita não ama não. O fígado já derreteu, desse jeito eu nem sei mais quem sou eu. E era eu